juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sempre ouvindo de Jesus a voz. Moços, avançai fortes, vos tornais, se o valor da causa conheceis. Tremulante luz, erguei o pendão, garantia de que vencereis. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sempre ouvindo de Jesus a voz. Nosso Deus e Pai, ouve com favor, vem nos ajudar a combater. E vencida, enfim, a luta final, a coroa vem nos conceder. Todos juntos ao redor da cruz, prontos, firmes, estejamos nós. Sim, avante, alegres, corajosos, sem